atenção no que vou falar. Vou cantar, expressar meu sentimento. Somos WRW, venham ver. Mas pegue leve, comunidade, para não se envolver. Se escutarem paradas erradas, desligue essa que não pega nada. Não pega. Crack, maconha, cocaína, que vem tentando acabar com nossa rima. Mas estamos por cima, estamos por cima de toda essa gente que diz ser Califórnia brasileira. Isso tudo não passa de pequenas besteiras falada pelos corruptores, políticos insanos e imaturos, que só fazem promessas para toda essa gente. Toda essa gente que não deve nada. Somos WRW, estamos aqui na parada. Eles não fazem nada, eles não constroem nada, eles não querem nada, só querem roubar. Eles não fazem nada, eles não constroem nada, eles não querem nada, só querem roubar. Eles não fazem nada, eles não constroem nada, eles não querem nada, só querem roubar. Eles cobram os impostos e não fazem nada. As casas que dão não valem nada. Família em favela, família desempregada. Enquanto isso, político não quer saber de nada. É carro do ano, diversão e lazer. Uma vida dessa, qualquer um queria ter. Fez várias promessas, não cumpre nada. Vocês pagam os impostos, dinheiro pra nada. WRW, só fala a verdade. Lugar de políticos é atrás das grades. Dinheiro do povo pra servir a população. Políticos corruptos, eles metem a mão. Fazem parte com a polícia, que também são bandidos. Eles não servem pra nada. Pare com isso, parem de roubar, hey. Parem de matar, hey. Pare com tudo isso, estamos aqui pra delatar. Eles não fazem nada, eles não constroem nada, eles não querem nada, só querem roubar. Eles não fazem nada, eles não constroem nada, eles não querem nada, só querem roubar. Eles não fazem nada, eles não constroem nada, eles não querem nada, só querem roubar. Não somos CPI, mas possuímos microfones. Só falamos a verdade, delatamos seus nomes. Tipo de nomes que não deveria existir. Estilo Fernando Collor, atrás das grades deveria ir. Ele roubou todos nós, roubou população. Depois de tudo isso, não foi nem pra prisão. Burocracia de lei, a lei que existe. Isso tudo se resume em fatos tristes. Outro otário era o PC Farias. Era um grande ladrão, esse sim foi pra prisão. Não sei como ele foi para lá. Mas uma coisa é certa, não mais nos incomodará. Por isso, comunidade, pense bem na hora de votar. Escolha o seu político certo pra depois não reclamar. Certo não existe e nunca existirá. Mas se ele roubar, a CPI o tirará. Por isso, eleitor, não seja otário, não. Cuidado para não cair no conto do vigário. E por cima de tudo, vejo eles darem entrevistas. Com tudo acontecendo, ainda são capas de revistas. Desde pequenos, lutamos pela tão sonhada paz. Desse jeito, periferia vai ser incapaz. Mas não vamos parar e vamos lutar por um Brasil melhor que vai nos escutar. Eles não fazem nada, eles não constroem nada, eles não querem nada, só querem roubar. Eles não fazem nada, eles não constroem nada, eles não querem nada, só querem roubar. Eles não fazem nada, eles não constroem nada, eles não querem nada, só querem roubar. Eles não fazem nada, eles não constroem nada, eles não querem nada, só querem roubar.